noite, meu amigo mestre e minha amiga mestra. Bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast, o podcast dos algozes jogadores, o Fate Masters. Eu sou Rafael Meira, o velho Lich, e eu conto essa com essa noite com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E sou o meu Costa, sou o Mr. Mickey, e hoje nós vamos, ao mesmo tempo que ver uma nova forma de supers, vamos revisitar um dos nossos queridos aqui do Fate Master, porque hoje vamos falar de um módulo um pouco mais genérico para Fate, que é o Super Powered Fate. Caros espectadores, sejam mais uma vez bem-vindos ao Fate Masters. Eu sou Cicerone, Luiz Cavalheiro, diretamente de Duque de Caxias, pronto para levá-los, desta vez, não ao abismo da loucura das narrações, mas ao abismo da loucura de uma velha discussão sobre jogos de RPG de super-heróis. Crunch versus Flan. Fate com ou sem amendoim? Ai, vocês são... Qual é o problema com amendoim? Enfim. Nenhum. Né? Enfim, boa noite, pessoal. Eu sou a Palomita, tô aqui de Caxias também. E, bom, próximo ao leito de morte nesse momento, mas tá tudo bem, tudo vai melhorar. 2020 tá quase acabando. É, gente. É um ano que tá sendo complicado, mas enfim, estamos aqui, vamos falar de coisa. Vamos falar, esse aqui é o nosso 53º programa e esse Super Powered Fate é uma coisa que a gente conseguiu colocar em mãos muito recentemente e meio que deu uma, como posso dizer, um certo debatezinho, aliás, trouxe de novo um debate velho do Fate Masters em relação à granularidade no sistema, vale a pena? E então, Fábio, introduz aí que eu acho que a gente tem muito o que conversar. Antes da gente começar, vamos lá, né, gente? Aquelas perguntinhas básicas de sempre, né? Se é Fate acelerado ou básico, na verdade, ele, como ele é mais genérico, dentro da estrutura do Fate, dá pra se utilizar. Eu consigo imaginar ele sendo utilizado com acelerado, mas ele é voltado pro básico e fundamental, ainda mais fundamentalmente pro nosso Fate condensado. É. Que aguardem, vai sair ainda, gente. Fiquem na expectativa. Vai ter a versão em português. Apenas, eu posso dizer, apenas aguardem. É, o projeto tá lindo. Suspense. Não é suspense, é esforço comunitário. A comunidade se reuniu e nós estamos conquistando isso. Sim, sim, tá muito maneiro. Aliás, eu quero aproveitar o gancho aqui e deixar publicamente, acho que a gente não teve essa oportunidade ainda, de agradecer o Fábio Silva por ter gentilmente permitido que a gente tocasse esse projeto pra frente, já que ele é o detentor das IPs relacionadas ao Fate aqui no Brasil, né? Sim. Gente, muito obrigado, Fábio. Valeu, Fábio. Tamo junto. Obrigadinha. Vamos que vamos, Fábio. Os gatos são lindos, mas eu quero ver qual é o seu próximo produto. Eu sei que você tem potencial para muita coisa ainda pela frente. Então, agora a pergunta é, disponível em português ou não? Ainda não, infelizmente. Inclusive, aí fica a dica. É uma dica que a gente... do War in the Cape, vale para o Super Powered Fate. Editoras, aproveitem que é material de primeira. E a gente vai explicar a relação dos dois já já. Eu acho que é isso, né? A gente já tem o resuminho básico, não tá em português, não tá... E querendo ou não... Eu acho que é o primeiro pro condensado, né? O primeiro produto sem ser o Fate of Cthulhu, que é orientado para o condensado. É, embora assim, ele tenha sido escrito com condensado em mente, eu quero concordar com o Mr. Mickey. Ele é bem... Ele é, por ele ser muito mais descritivo, ele é meio que agnóstico de sabor. Uma coisa que eu reparei e gostei bastante nele é que ele... Ele tem muito do condensado nisso de ser uma coisa pequenininha, fácil de ler, gostosinho, rápido, dinâmico. Eu tô bem animada com ele, assim. Quando é que você vai narrar pra gente, Rafa? Ok. A bola curva aí. Olha só, avisando desde já que, eu gosto de meus super-heróis com amendoim, tá? Não gosto deles, assim, eu não gosto da versão paçoca, eu gosto com amendoim, com crunchzinho pra mastigar. Mas isso é uma discussão para mais tarde. Enquanto a pergunta, eu vou ser bem sincero, eu acho que ele é o segundo por um detalhe, porque tem iHunt na frente, porque o iHunt entre a nossa gravação, que foi bastante tempo a nossa gravação de iHunt, e a gravação do Fate Condensado, e agora, a Olivia estão encerrando, elas começaram o processo de migrar todas as regras do Fate básico para Fate condensado dentro do iHunt. Eu só consigo dar aquela sensação assim... E ao mesmo tempo, eu passei a temer pela vida de qualquer personagem de iHunt. Ah, eu não temo não, eu não temo não. A caçada ficou mais difícil, gente. Isso vai ser tão divertido de narrar, mano. Isso eu faço questão, cara. Isso vai ser tão divertido. Vou repetir o que eu disse no episódio do Fate condensado. Ele é muito mais letal do que o Fate básico. Então a caçada deve estar um negócio de louco. Mas é exatamente por isso que tá bom. Vai estar tá, assim, Rip and Tear? Vai estar tá Rip and Tear. Mas vai estar tá um... deliciosamente Rip and Tear, entendeu? Não tem problema morrer, desde que você morra se divertindo. Justo. Eu acho que o mesmo se aplica aqui, né? Ah, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. E vamos começar aqui a análise certinha. Antes, eu queria só dar um retrospecto rapidinho, né, gente? Claro. Vamos dar um pouco a historinha, né? Pra texto aí. Por que carambas eu tô o tempo todo mencionando War in the Cape? Lembrando, gente, a gente já analisou o War in the Cape. É um dos queridinhos dos Fate Masters, por vários motivos. Pra descobrir isso melhor, o episódio é 38, é um episódio. É uma área que a gente ainda tem que encerrar, que é o dos RPGs de supers para Fate. A gente já falou do Quatro Cores e do Darren Comics, além do War in the Cape. Agora falta a Shunitrat City, né? Ou é o Venture City? Eu sempre Venture City. Venture City. Venture City. Eu sempre confundo os dois. Que foi o primeiro World of Adventure. Eu não conheço, não. Ah, é o Super Punk. Sim, o Venture City é maneiro. É o Super Punk, gente. Relaxa que tá, agora com 27-7 vai ser da hora conseguir jogador pra isso. Ok, vamos lá, né, gente? Então, aí parte do financiamento coletivo, ele era pra vários modos relacionados ao World of the Cape. Só que o Maron, o autor do World of the Cape, tanto do RPG quanto da série de livros, ele acabou se ocupando demais escrevendo... dois novos livros para a série, que inclusive continua sendo maravilhosa. O que ele fez nesse meio tempo para dar uma apimentada no jogo? Ele criou ele basicamente, entre aspas, limou e atualizou o War in the Cape para gerar um módulo mais genérico e que possa ser usado para qualquer cenário de supers. Isso já era possível no War in the Cape, mas ele aproveitou para atualizar algumas regras internas do War in the Cape e, ao mesmo tempo, embutir ele, trazer ele mais voltado para o Fate condensado. E, com isso, foi criado o que a gente vai analisar hoje, que é o Super Power of Fate. Show! Não tinha essas informações. Como vocês devem notar bem, muita coisa migrou do War in the Cape para o Super Powered, mas ao mesmo tempo algumas coisas foram mudadas. Uma coisa que é importante falar antes da gente começar é que o Super Powered Fate, ele é... curiosamente, ele é muito conceitual. Eu vou dar, antes que caia pra galera aí que tá esperando listas de façanha, listas de poderes, essas coisas, eu tenho que dar a má notícia logo de cara. Você não vai encontrar isso aqui. Tirado o elefante da sala, o Super Powered Fate, ele é basicamente um... que ele tenta conceitualizar o que você precisa criar, o que você precisa levar em consideração quando você vai criar seu sistema de seu cenário de supers, utilizando as regras dele. E a partir daí te oferece um arcabouço de regras, de meta-regras, por assim dizer, para você criar o que você precisa. Eu diria que tem muito mais a ver com a natureza do condensado, que ele te dá só os blocos de construção para qualquer coisa e não te dá nada pronto. Se não, você quer fazer isso, faça assim. Quer mais detalhes? Fate básico. Cara, eu vou te falar, quando eu li o Super Powered Fate, eu fiquei com a impressão de que ele não é exatamente uma questão de blocos básicos de construção, mas de epistemologia de jogos de super-heróis. Aí é importante, antes da, uma coisa que é importante a gente, e aí vai ser onde o pau vai comer água. Agora a gente pode levantar o ringue, porque agora que ela o couro vai comer. Ok, já tô aqui no canto escuro. que eu sei que eu vou apanhar. É, o que que acontece, né, gente? World of the Keep, ele tem uma filosofia muito diferente do próprio Darwin Comics ou de outros jogos de supers pra Fate. Ele parte de uma premissa que ele tenta trazer o máximo de coisa, ele não tenta jogar regra demais. Pra mim, quem lembra do World of the Keep sabe que esse, pra mim, é o ponto que arrebenta. O World of the Keep, é meu ponto de vista particular, ele arrebenta Darwin Comics, ele arrebenta os outros nesse quesito. O crunch é pra quando o crunch é necessário. Regra entra quando regra é necessária. Aí pra galera que gosta do old school, é um pouco aquele lance, assim, testar... Do ruling versus regras. É, ruling over rules, ou seja, ele não tem regra em excesso. A regra entra quando ela é necessária. Isso, pra mim, particularmente, é uma maravilha, porque é o que eu gosto de citar como exemplo. Uma coisa que me irrita na maioria dos sistemas de supers é o lance do... O cara tem que comprar uma vantagem pra dizer, eu vou criar um super-homem, eu preciso comprar cada poder do super-homem. Cada poder isoladamente. O que que o World of the Cape Super Powered Fate faz? Ele utiliza mecanismo de permissão e faz o quê? Você comprou a permissão, eu sou um super-homem, a partir daí, voar, atletismo, raio laser, atirar, resistência, super resistência, vigor. Pra mim isso é mágico. Pra mim isso funciona maravilhosamente bem, integra muito bem com as regras. Vamos falar sobre uma coisa que é o meu outro elefante em relação a isso. Tem muito a ver com o que o Fábio falou, sobre a escala de poder. Todo bom jogo de Super, quem já entrou de cabeça em um jogo Super sabe que escala de poder é a alma do jogo tipo Super. Exato, como é que você faz o Arqueiro Verde, o Super-Homem e o Aquaman funcionarem na mesma mesa, em resumo. É, basicamente isso. E é aí que entra o meu lance com a granularidade. Nos sistemas padrões, e eu amo de paixão essa granularidade que é oferecida, por exemplo, no Darwin Comics, em que você tem ratings de tudo e você tem essa diferenciação, mesmo com a mesma pontuação, depende de como se aplica os pontos. Aqui você tem um nível de poder estabelecido. E aí que entra a coisa bonita, você pode abrir mão de habilidades em troca de ponto de destino. Mas pra mim, essa granularidade é meio fraca, porque ponto de destino é minerado durante a sessão, gente. Eu sim parti desse princípio. Sim, além do que, o Super Powered Fate, ele faz o seguinte, a partir do momento que você associa uma perícia a um poder... Qualquer uso mundano daquela perícia é feito com medíocre, não no nível da perícia. Ou seja, você tem Athletics pro seu super-homem voar. Se você tiver que, sei lá, brincar de amarelo, se brincar de queimado na rua com as crianças, não, isso aí você poderia utilizar sua força. Mas se você tiver que utilizar alguma coisa de atletismo na qual seus superpoderes não entrem, brincar de queimado com as crianças, já que você não quer matar as crianças, né? Eu acho. Resume-se. Depende da criança. Você vai fazer com medíocre. Não precisa falar de super-homem, não Homelander. Apesar que é aquela história, né? Quem assistiu Hunter x Hunter sabe que jogos de queimada podem ser bem tensos. Eu sei. Exato. A gente aqui na rua jogava com bola de basquete. Eu sei como é que é. Eu sou cria da Fytech, cara. A gente jogava com aquelas bolas... Com aquela parte de dentro da bola de basquete que quando estourava, quando... rasgava a câmara, era o que a gente jogava, aquela porcaria, queima literalmente. Eu tenho medo dessa câmara molhada, eu tenho trauma disso. Aquilo queima, queima. A descoberta da utilidade daquela câmara molhada foi feita nos porões do DOI-COD. Concordo? Vamos voltar aqui, mas esse é o meu ponto. Sobre a... Porque os poderes são abertos demais para certas horas... E existe um problema que é a cabeça do jogador. O jogador tem horas assim que o mimimi é inevitável. Até porque, me posicionando ao lado do Rafael, quando você deixa algo tão central do jogo à mercê do contrato social da mesa, porque em Tecnicês é o que o Super Powered Fate faz... É tudo tido, mas você deixa o grande centro do jogo, que são os poderes, à mercê do contrato social. Vai chegar uma hora em que situações limítrofes, que todo mundo concorda que um tijolo voador tem super força, voa e tal, mas um tijolo voador conseguiria voar tão rápido contra o sentido de rotação da Terra que faria o tempo voltar? A questão é, eu acredito que isso dê mais liberdade ao jogador e ao narrador também, entendeu? Mimimi é aquela coisa que acontece, contrato social da mesa tá ali pra ser respeitado, então eu não vejo problema nesse ponto levantado dele não, entendeu? Não, eu concordo que esse é um problema. Por outro lado, eu acho da seguinte forma. Se você vai ficar... Quem nunca aí ouviu na época do GURPS Supers o fulano, ah, eu fiz a ficha com 5 mil pontos. Ou com 500 pontos. E outro que, ah, eu fiz com 500 pontos. Como assim, sabe? Pesadelos? Não, um amigo meu fez o Charizard com 50, o Charizard funcional. Cara, eu fiz uma professora Xavier, porque todo mundo sabe que eu não jogo de... Cria dos anos 80, muito jogo de... que você não tinha opção de jogar com um jogo de... com uma menina nos jogos, então eu me recuso. Mas eu fiz uma com uma... tava falando do Super, né? Eu fiz uma professora Xavier com 200 pontos. Cara, e o Super Telepata que eu fiz em GURPS Supers também? Mero 100 pontos e o alcance telepático do camarada era singelos. Singelos, veja bem, 20 mil anos-luz, com mero 100 pontos. Eu tinha bem menos alcance, mas eu fazia mais coisa também, eu não era só... Então, gente, vamos voltar aqui, porque isso aqui já tá me dando pesadelo, já tá me dando cringe, entendeu? Já tá subindo pela minha pele, tipo assim... E posicionando ao lado do Fábio, quando o sistema tem muito crunch e o jogador sabe utilizar um pouco de lógica e matemática, saem essas aberrações. E a gente pode parar aqui com as comparações de GURPS Supers, afinal de contas, nada é Fate Masters, não GURPS Masters. Então... É, a gente deixa isso aqui pro pessoal dos podcasts de GURPS. Aliás, se quiser fazer programa de crossover, estamos aí, viu? Começar a falar um pouco da parte interessante, né? Como é que funciona no Super Powered Fate a criação de um superpoder? Primeira coisa, e isso já ficou claro no nosso debate inicial, que é o quê? Você vai chegar pro teu narrador e fala, o conceito do meu cara é esse. É legal que você chegue com um conceito bem redondo. Por quê? Embora exista aqueles conceitos que todo mundo já sabe, que é místico, tijolo voador, velocista, projetor, super normal, o super cientista, você chegar com um conceito mais redondo ajuda a resolver até um dos problemas que foi citado. É você definir as permissões exatas do que você pode fazer e os limites. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no personagem de Wearing the Cape, que eu criei desde o início, o Grilo Falante, que eu queria a ideia de alguém que tivesse o poder de comandar a pessoa. Só que aí eu pensei, quais seriam as principais restrições para ele? Eu defini, ele não pode provocar nada malvado, ou seja, não pode induzir a pessoa a provocar violência, não pode induzir a pessoa a se suicidar ou coisas do gênero. E dois, ele não pode fazer com que a pessoa faça qualquer coisa que ela não tenha a mínima possibilidade ou potencialidade de fazer. Então, por exemplo, se a pessoa não é um super tijolo, ele não pode falar, voa. Mas, dentro dessas restrições, ele não tem... Se for possível da pessoa fazer, ela vai fazer. Eram restrições autoimpostas, Fábio? Não que isso seja... Não, no Wearing the Cape você tem como criar... Isso é uma... No Wearing the Cape, que foi onde surgiu isso, é uma restrição baseada no poder. Mas, conceitualmente, no Super Power Fate, são restrições que você deixa claro no aspecto do personagem. Aí é que entra a questão do problema e barra solução que é dada por isso, que é aquela coisa que a gente falou do contrato social. Se o cara em algum momento achar que ele pode abusar do poder e ele der uma descrição suficientemente coerente, o mestre pode ser obrigado a forçar, a aceitar. Lembrando que é pode, não é automaticamente. Porque tudo depende como o contrato social da mesa como um todo foi definido e o contrato social específico daquele poder foi definido. Sim, e é por isso que, nesse caso, quando você vai conceituar, que é essa primeira parte, descrever o poder, é legal você chegar. Ó, o meu personagem, ou pra usar, por exemplo, um super vilão que eu tenho, que é o Razor Leaf. O meu super vilão é um Flora Kinect, um projetor floral. Ele projeta do corpo folhas afiadas e utiliza um chicote de vinhas. É quase um Bulbasaur humano. Eu adorei esse personagem. É sério, eu literalmente adorei ele. É um conceito maneiro. Cara, mas um conceito aí, iradíssimo. A partir desse conceito, você... A coisa legal do Super Power of Fate é que a partir desse conceito, ele, uma vez bem escrito, você tem todas as permissões narrativas que o poder do seu personagem tem. Só que isso não funciona quando você chega para um jogador. O que que seu personagem faz? Ah, ele é tipo um super-homem. É, quando você deixa muito na mão do contrato social, é aquilo. Vamos lembrar que common law e direito romano são duas coisas que convergem para o mesmo ponto. Quanto mais detalhe, melhor funciona. E tem outro ponto também que muitas vezes, que é um dos meus poréns, é que muitas vezes o jogador só define o personagem depois da terceira sessão de jogo. Ele não vê. Ele começa frio, vai se esquentando, e aí ele começa a definir todos os limites do personagem que ele faz ao longo do jogo. Essa é uma das minhas principais críticas, porque você já tem que vir com um personagem já quente em você. Ele não cresce, ele não ganha voz ao longo do jogo. Sim, ele te força uma visão muito gameista em cima do personagem. É, isso é um probleminha. Eu não tinha analisado pra esse lado. Eu acho que o maior problema aí é que tá o detalhe. Você tem que... Aí eu parto de uma premissa que é a seguinte. Eu acredito que isso é uma das potencialidades e problemas do Fate. O Fate, como RPG, ele não é nem gameista nem narrativo. Pronto, já joguei a bomba. Concordo, ele é só uma engine. Não, e não é que ele é só uma engine, ele é ambos. O que vai definir o quão crunch ou fluffy vai ser o jogo é a mesa. Uhum, sim, eu sei. E pra mim, o grande barato do Fate é exatamente isso. Porque, por exemplo, se você for tentar criar... pra quem já jogou Marvel Super Heroes da TSR, o Phase Rip, você acha... Inclusive, você acha legalmente os PDFs de todo o jogo, desse jogo, o Marvel Super Heroes original da TSR, se você procurar, você acha... todos os PDFs legalmente na internet. Há uma autorização expressa de que o cara comprou os direitos autorais do jogo, da TSR, e do material de fluff da Marvel. Ele fez questão de comprar os dois. E o que que acontece? Ele tinha um problema do que foi explicado anteriormente. Você não conseguia fazer o Homem-Aranha com que se conversar no mesmo jogo, em termos de utilidade narrativa. E aí é que é uma coisa importante que muito jogo falha, na minha opinião, por pensar muito gameista. É aquilo que eu digo. O Fate, ele não se preocupa com o equilíbrio de poder, explicitamente falando. Ele se preocupa com o equilíbrio de tempo de tela, ou seja, a importância de cada jogador, de cada personagem no jogo. Por isso que, às vezes, eu acho que eu falo que é tanto problema quanto solução. Pra mim, na prática, isso que vocês falaram é um no-wish, assim dizer. Não é exatamente uma preocupação, porque isso é uma coisa que você vai ajustar conforme o teu estilo de jogo, conforme a tua mesa. Ao mesmo tempo, quando você já tem que chegar com o conceito pronto, você pode até ter espaço para crescimento, mas como é que... A não ser que o contrato social da mesa preveja essas futuras inserções, fica muito difícil você... Para alguns jogadores, eu falo de experiência pessoal, que é o meu pesadelo com sistemas extremamente extremamente... Engraçado que... Não, crunch. Excesso de crunch, ou seja, que você já tem que chegar com tudo extremamente definido, pra mim é um pesadelo, porra. Eu começo com um personagem de um jeito, quando eu vou ver, ele já cresceu num ponto interpretando uma coisa, a ficha diz outra. Idem. Eu tenho esse problema também, quem... Eu consigo fazer uma coisa parecida, tipo assim, eu tenho um propósito quando eu crio o personagem, mas mesmo assim, esse propósito não embraça todas as regras que eu coloquei na ficha. Mas mesmo assim, o meu ponto aí, eu falo mais porque eu mestrei Daring Comics por 2 anos e alguma coisa para um grupo. Vou admitir, não foi a primeira campanha longa, mas eu acho que o grupo foi a primeira campanha que o grupo viu o fim. E o grupo chorou, o grupo... Foi épico o fim. O grupo fez um par de coisas, mas o importante mesmo é que durante a campanha eu fiz... toda uma questão ao redor de uma evolução. E um dos personagens eternamente mudava de conceito. Era o mesmo personagem, só que os poderes mudavam de conceito porque o jogador seguia muito Rule of Cool, a regra do legal. Legal, eu tô curtindo isso aqui, eu vou mudar, vou aproveitar que Fate ainda posso fazer isso, vou mudar todo meu personagem para aquela direção. E eu vi ele mudar esse personagem e evoluir dentro de uma de um panteão egípcio em mais quatro facetas do mesmo deus. E aí o sujeito mudava o poder aqui, mudava o poder ali, quebrava as coisas, mudava muito. E nesse caso aqui, ele seria o sujeito que se mudaria a cada 12 sessões, 12 a 16 sessões, ele mudava todas as permissões dos poderes dele. Eu tive isso. A única coisa do que era o core central dele era que ele tinha a super força e a resistência e o poder de voo. O resto, ele mudou algumas vezes. Dado que a gente não tenha visto nos 80 anos do Super-Homem. Eu sei disso, mas mesmo assim, o Super-Homem mudou de escala. Mudou de escala pra cima e pra baixo umas 5 vezes, 6 vezes. É o Herói 5, se você for olhar bem, a campanha mudou de escala tantas vezes que você... Ok, quem é o sujeito? Não é o sujeito do início. E esse é um problema que eu vejo um pouquinho aqui. É quando o personagem... Quando tem um jogador que segue a Rule of Cool. E aí do tipo... No meio da campanha... Mestre! Posso mudar todas as permissões do meu personagem? Que na verdade eu tava querendo fazer isto aqui com ele. E aí dá um nozinho na... E lembrando que o sistema de evolução de feitos com os marcos, ele meio que foi que ele dá, diz na cara do jogador: vai lá, meu filho, Titã te dá a ferramenta pra tu mudar tua ficha toda. Divirta-se. Então, um sistema desses, um ponto tão central pro jogo ficar assim, ficar fora dessa mecânica de evolução, que já que ele tá preso no contrato social, ele tá fora da mecânica de evolução do feito. É complicado. Voltando para continuar, uma vez que você descreva o seu poder, a primeira coisa que você vai fazer é colocar dentro dos seus aspectos, como um aspecto de poder. Para quem lembra de quando a gente falou do World of the Cape, a gente tinha isso isoladamente e, na verdade, em dois aspectos, que era o aspecto de poder e o aspecto de herói. Então, por exemplo, você tinha que para falar do Grilo Falante, né? Você tinha que ele era do tipo genial, o Mastermind, de uma determinada classe, e que o poder dele era ser uma superconsciência na forma de uma criança. Então, você não precisa... você indica o teu poder incluído dentro de um dos seus aspectos. Então, por exemplo, se você é o hospedeiro involuntário de um simbionte ou um mutante teleportador que é caçado, ou você é o avatar de um deus... Isso está dentro do seu aspecto, um dos seus aspectos. Em geral, vai ser o teu conceito, mas não há uma obrigatoriedade sobre isso. Inclusive, o livro traz o exemplo de um dos personagens prontos que o aspecto relacionado ao poder dele é o aspecto dificuldade. Aí cai um pouco no problema que o velho Leech falou. Aí eu tenho que concordar que cai nesse problema. Por quê? Porque se você não amarrar o seu conceito, você muta na hora que você quiser. Você bater um marco menor, você pode fazer isso. Pode ser interessante. Pra quem conhece Carta Selvagem, ou pelo menos teve contato através do livro de GURPS Supers no Brasil, GURPS Carta Selvagem, que tinha o cenário de Carta Selvagem, vai lembrar que existe um vilão chamado Dorminhoco. O Dorminhoco, pra quem não conhece, o que acontece? Qual é o poder dele enquanto Carta Selvagem? É simples. Ele despenca em um sono comatoso, ele entra em coma por algumas semanas, meses, nunca... Deixa claro o tempo exato, mas por um tempo longo. Quando ele acorda, basicamente ele mudou totalmente a sua forma. E com isso ele ganhou um novo pacote de poderes completamente diferente. Então, tipo, nessa instância ele pode ser um super tijolo, de repente ele desenvolve poderes mentais, de repente ele é um metamorfo, de repente ele tem acesso a poderes mágicos, de repente ele consegue sobreviver no espaço... Meio como o que acontece com no The Strange, que você mudou de circunção, mudou de... Não. Não sei falar essa palavra. Recursão. Não, é literalmente, Dorminhoco cai em sono, ele acorda, ele não sabe quais são os novos poderes dele, tem que pegar, descobrir, mas... Dorminhoco é uma Maria Suzana macaco de trama, entendeu? Você usa o Dorminhoco quando você precisa de um poder X na hora certa, nas circunstâncias erradas. Porque ele é um vilão, tem que lembrar disso. Não, ele não é um vilão. Ao longo da série, ele muda de papel diversas vezes. Ele pode ser vilão, ele pode ser herói, ele pode ser capanga, ele pode ser a solução do problema. É, o Dorminhoco é total plot device. É, o Martin criou ele pra ser do tipo, quando ninguém te conseguir concluir a porra do romance, ele acorda o Dorminhoco com a habilidade certa. Ok, dito isso, e aí é volta pra... vamos continuar. Na sequência, você vai definir quais são as perícias que o teu personagem vai usar como perícia de poder. Isso é uma coisa... é, no World of the Cape não existia questão de default pra medíocre. No World of the Cape, basicamente, quando você associava... ou quando você ativava o teu poder, a tua perícia, o atributo, que aí é uma característica específica do World of the Cape, é, o que você usasse, ele podia tanto fazer sentido de maneira mundana quanto de maneira heróica. Então ele meio que ativava uma espécie de efeito 3D amplificado. Então, cara, que por exemplo, ah, eu sou um projetor de fogo, eu uso atirar para atirar o meu fogo. Ele utilizava a mesma perícia de atirar que ele utilizaria para, por exemplo, atirar com um revólver. Isso é uma característica da perícia, de como as perícias funcionam em Fate. Elas dizem o que você faz. Atirar, você ataca à distância. É a descrição da perícia. Não é, eu uso um arco, eu solto catarro do nariz, eu cuspo Covid nos outros. Não, eu ataco à distância. E aí é que entra o detalhe para mim. Então, para mim... particularmente, aí é um outro ponto que eu sempre gostei, porque você evita aquele problema, pra mim pelo menos, entra novamente aquela questão, você não precisa criar uma nova perícia pra você fazer aquilo. Ah, eu quero voar, você pode usar atletismo, que já tá lá. Aí é que tá o detalhe, se você quiser colocar, ele deixa aqui que é uma coisa que tem que ser considerada, se você quer ou não ativar a default rule. Se você quiser ativar com atletismo, beleza, aí você cria a perícia de voo e atletismo. O cara voa com voa e corre com atletismo. Eu particularmente, e aí é uma novamente é uma preferência pessoal minha, eu não ativaria default rule. Eu acho que é até mais coerente, de certa forma, com alguns tropos de supers, na minha opinião, aí é eu, Fábio, Mr. Mickey. O cara, porque você não vê, por exemplo, o Flash velocista e quando ele tá caminhando normal, estrado, tropeçar no próprio pé e coisas do gênero. Fato. Por outro lado, você não vê o super-homem dando uma de velocista. Então, são as duas coisas que precisam ser ponderadas. Porque se você der vamos supor, vamos voar com atletismo. Super-homem, porra, é um dos traços marcantes dele. Teria um atletismo 4 ou 5. Ou seja, atletismo 5, ele alcança carro na estrada. Sim, e aí é que tá o detalhe, aí é que você tem que também, e é novamente, aí entra, como eu disse, é o problema e solução do contrato social, por isso é que eu falo que é problema e solução. Aí você tem que contar com o bom senso do jogador, né? É, e aí entra o problema, e essa é a parte que é o problema, e como eu disse, é a parte também que é a solução, porque o cara pode ter, por exemplo, você pode determinar que de repente o teu pacote de poder é ativável, o cara tem que ter alguma coisa que ele... habilite ele a utilizar aquele poder. Tipo, vai, coisa que tem que passar pra forma de... bom, de coisa. O Hulk que tem que ficar puto. O super-homem que tem que deixar de ser Clark Kent por algum motivo. Tá, eu sei que o Clark Kent é o super-homem também. Mas, enfim. Você tem alguma coisa que, digamos assim, vira chavinha. Você pode definir isso. É, obviamente, aí é... obviamente, como eu disse. É por isso que é importante você levar isso em consideração. E eu achei interessante, por exemplo, que ele lista as perícias do Fate Condensado e ele põe como cada uma delas pode ser usada de uma maneira super heróica. E eu vou dizer uma coisa que vocês vão dar risada. Eu nunca imaginei contato sendo usado de maneira super heróica. Cara, nem eu, mas quando eu li, eu, puta que pariu, meu irmão, esse cara merece um troféu. Eu olhei, peraí, essa zona de distorção aqui tá forte, não, e aqui fez todo sentido. Faz muito sentido. Gente, é um momento Avatar, é um momento Luck conversando com os espíritos da força. E não é só isso, o contato também é, deixa eu chamar aqui todos aqueles espíritos que eu tenho como aliados, Shaman não, King. Contatos, uhum. Não, sabe uma coisa que eu pensei agora que você, pra dar um paralelo pra jogadores do Irmão do Meio? Presença. Sim. Majestade, sim. Presença. Majestade, os olá. Dois, oi, tudo bem? Soberania, sim. Pra quem gosta de Chandling. Sovereign. Sim, é o que não falta nome pra esse tipo de poder, gente. Venham a mim as criancinhas. Se você for ser crente da versão recente da Bíblia. Recente do tipo de tem uns 1800 anos pra cá. Enfim. Então, isso, pra mim, continua sendo a coisa, uma das coisas mais elegantes. Porque, como eu disse lá atrás, você definiu pelo teu conceito, pelo teu aspecto que você voa, você voa. Ah, quão rápido eu sei que eu vou, eu chego a tempo pra te resgatar, de impedir que a mocinha se esborracha no chão? Aí você rola. Ah, não, eu tô indo daqui até Washington. Ah, vai fazer alguma diferença o tempo? Não. Eu vou cansar demais? Vai acontecer alguma coisa de relevante com isso? Não. Ok, você voa. Sim, é o velho princípio do Fate. Rolar dados apenas quando a falha puder introduzir um resultado interessante. É, o princípio wiki de rolamentos. Tem um risco, role. Não tem um risco, não role. Sim, é o que o pessoal da OSR ama do rolo. Cara, se não vai fazer o menor sentido você rolar aquilo... Não rola. Agora, se fizer o mínimo sentido rolar aquilo, role. É. Sim. O que vai determinar o sentido, o contexto da cena, meu filho. Puta que pariu. Aprende a ler, aprende a prestar atenção no que você tá narrando. Bom. Vamos lá. Continuando. Continuando. Ele tem a questão das façanhas de poder. As façanhas de poder são interessantes porque ele não tinha isso no War in the Cape. Isso é uma adição nova. Nova entre aspas, pra quem aí lembra de quando a gente falou lá atrás, lá bem atrás, de Atomic Robo, tem uma coisinha no Atomic Robo que são as mega façanhas. E sim, as mega façanhas estão aqui. Ele inclui a possibilidade das mega façanhas, as mesmas mega façanhas do nosso amigo Atomic Robo. A gente não vai entrar em detalhes nisso. Porque a mecânica... O analisa dois ou três ele? Não, episódio 25, ele foi o quinto... Na verdade, foi o quarto analisado. Foi o quarto analisado, tá? Eu me lembro que foi bem no comecinho mesmo. É, que o primeiro foi um... a gente já tinha analisado antes. Um Darbo, Cato e Memento. Ah, justo. É o episódio 28, pelo que eu disse. Foi o segundo gringo, então. É, foi o segundo gringo. Tá. É, na época ele disse, velho. Enfim. Bem velho. Tá lá, ouçam. Mas enfim, isso inclui. Ele dá as mesmas. Ele repete as sugestões do que você pode fazer com cada poder. Com os power stunts. Ele sugere alguns que são clássicos, que você, por exemplo, questão de ataque múltiplo, ataque letal, duro como pedra. Uma que é interessante para emular metamorfos, para emular sobrenatural, que é o níveis de perícia intercambiáveis. Então, por exemplo, você pode definir que você trava duas perícias, você pega essa perícia e você pode intercutir. Ao fazer isso, você trava uma perícia na cambeia. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu travo... acadêmico. Eu não lembro agora como ficou no... Enfim. Você tava acadêmicos com vigor. Você emula o Hulk. Baixa acadêmico, ganha vigor. E você pode fazer no sentido oposto. Abaixar o vigor e ganhar acadêmico. Essa é uma perícia... Essa é uma façanha muito clássica do War in the Cape. Quase todos os poderes incluem alguma coisa que faz isso. E uma coisa importante, né, gente, tem uma Power Stunt, eu falando em inglês, uma façanha de poder que é a escala de poder. Aí vocês vão perguntar, por que é importante isso? A escala de poder, ela é o... Pra quem lembra de Field, o nosso avô, o avô do Fate, o Field, ele trabalhava muito com o conceito de escala, no que ele tinha níveis. E ele sempre definia uma escala zero. E o conceito da escala do Field, que foi arrastado pelo Fate, a escala não é em relação ao mundo, a escala é em relação aos personagens. Você tá jogando com guerreiros de Dragon Ball, a escala é neles. Você tá jogando com camundongos, a escala é neles. A variação de escala é sempre em relação... Sim, não é uma escala absoluta. Não é uma escala absoluta. O que que acontece? No War in the Cape, ele parte da premissa que todos os personagens estão numa mesma escala. A famosa, num determinado nível de escala. Eles dão sugestão que é de 0 a 4. 0 é o personagem humano comum, sem nenhum superpoder. Escala 4 é a galera Mega Blaster. Já nós estamos falando aí de Thanos, Galactus, Chiado. É, estamos falando dos cósmicos. É, dos cósmicos. É a galera já num nível muito acima. O padrão do Super Power Fate é 2. O 2, ele é mais ou menos, seria o equivalente aos X-Men, nem tanto no início, nem tanto no fim. Aos X-Men mais anos, anos 90. Isso. Você aí tá contando, por exemplo, com Dinamite, Jubileu, Psylocke, Gambit, Cable e Deadpool 90. Sem quebrar a quarta parede. É, Deadpool ainda um pouquinho mais razoável. Deadpool só sendo a máquina de regenerar, não o sujeito que carrega 5 mil armas em cada um dos poros do corpo dele. É, enfim. E aí a ideia é o quê? Por que que é importante listar a escala de poder como uma façanha? Lembra lá atrás quando falamos que o Super Power Fate dava boas ideias de como é que você faz pra equilibrar essa pregula toda? Simples. Você quer jogar com um personagem mais poderoso? Você paga para aumentar a escala. Cada nível de escala, uma façanha ou uma recarga. Você quer jogar com um cara, em teoria, mais fraco? Isso emula-se na... durante a narrativa com descobrir que tem poderes novos. Na verdade, a gente está falando do tipo que... O melhor exemplo disso é Liga da Justiça, em que você tem todo mundo na média 2, aí você vê assim, que tem alguns personagens que se encaixam bem nisso, só tem variação nos tipos de poder. E aí você tem a Santíssima Trindade e numa ponta. Aí, na mesma liga, você tem um Zé Mané como o Besouro Azul. Ou Ted, não Jaime. Que é o sujeito, assim, que tem uma arma legal, um veículo legal. Mas tirando isso, ele é um engenheiro. Ponto. Um engenheiro que sabe socar um pouquinho e leva porrada pra de montão. E ocasionalmente eles também conversam com uma galera que tem, por exemplo, mina que tem. Eram 43 personalidades em simbiose. A Jane não conta, a Jane é NPC. Crazy Jane é total NPC, gente. Não use ela como exemplo de personagem. Ela é total NPC. Mas é que tá. O pessoal que é da Trindade, o pessoal gastou ponto pra estar naquela escala. E o Besouro Azul. Ganhou ponto pra ser o cara normal com uma arma, pra ser escala 1. Só que tem um pequeno problema nessa forma de equilíbrio. Ela é muito bacana, não sei o quê, mas ela é em cima da recarga do personagem. Ou seja, essencialmente ela é em cima com a quantidade de pontos de destino mínima que o personagem começa a sessão. Como o Velho Lich falou nesse episódio mesmo, ponto de destino se minera. Ou seja, você pode gastar uma recarga ou uma façanha para começar numa escala de poder maior, e o seu único problema de fato é ter uma recarga menor. Posso ser bem sincero? Eu acho que eu já tive muito essa questão desse problema de você reduzir ou aumentar a escala, carga, problema. Eu vejo isso como opção de jogo. Eu vejo isso como opção de estilo de jogo. E aí é que entra, e aí vem a parte interessante, por que que é tão interessante isso? Vamos pensar Superman e Batman. O Super-Homem, ele tá num nível de poder maior que o Batman, é inegável. O Batman, sem a sua super-roupa, é só um cara. Sim. Sem o super-dinheiro também, ele é menos ainda. É, enfim. Olha só, ele se vira muito bem sem o super-dinheiro. Então, mas o dinheiro é parte do skill dele. O dinheiro é parte do... Olha só, eu sujeito que usa, transforma recursos em superpoder, gente. Sim. Power Exato. Skill recursos? Power Skill recursos. Legal. Power Skill recursos. Então, porque isso, se você parar pra pensar, é até enfatizado. Por quê? Porque vai obrigar o cara... Ok, eu não tô na mesma liga que eles, mas eu posso estar. Ele começa a comprar um monte de super gear. E enquanto ele tá com aquela bagaça, ele tem o super... Tá na mesma liga. Se ele tirar aquela porra, fodeu. O Super-Homem, e aí que tá o detalhe que é importante, é aquela coisa, O Batman vai ser menos flexível na forma de agir do que o Superman. Por quê? Por causa da questão do ponto de destino. Ele... Aí é que tá o detalhe. Ele gastou... Ele pode ter pegado tudo aquele Power Scale reduzido, transformado em façanha pra montar o Power Gear. Que de repente torne até ele mais forte. E criar os planos mirabolantes e ter a Mansão Wayne e tudo. Só que aquela história. Marta! É, a gente não fala dessa fraqueza, entendeu? Ela só entrou ali por causa daquela sessão e claramente quando terminou isso ele gastou um marco menor para tocar a fraqueza. A premissa é essa. As pessoas têm que lembrar que essas vantagens também se interligam com como o Fate funciona. Então, por exemplo, você quer um exemplo interessante? O cara pode não ter, de repente, ter três façanhas normais, jogar no... E, de repente, reduzir um pouco o power scale dele apostando no esquema do poder de protagonista. Ponto de destino como poder de protagonismo. Ceia? É, nem ceia, não. É pior do que isso. Tem um outro nome pra isso. E, infelizmente, algumas pessoas vão me odiar. Tony Stark. Sim, atrás dessa armadura, sem essa armadura, o que você é. Exatamente. Protagonista, gente. Olha só. Eu acabei de listar um aspecto, apenas um aspecto meu. E é filantropo, não sei o que. É aquele braço de títulos que ele auto se dá, assim, do tipo, eu tenho poder de protagonismo aqui, então cala a boca, abaixa esse fogo, que aqui o bom sou eu, tá? Não é você. Claramente. Essa hora eu erro do que o seu. É, claramente o meu cachê manda. E isso também, de certa forma, se reflete lá atrás quando fala de Super-Homem e Batman. Você sangra! Do you bleed? É. Então, mas é essa é a ideia. Aí como é que equilibra isso na relação entre personagens de power de nível de poder diferente? Vamos lá pro que tá no Fate Toolkit, é no Ferramentas de Sistema e no Fate Condensado. Mesmo esquema. Pra cada nível acima, você tem uma opção que se aplica no momento que você vai fazer algum teste, você escolhe o que vai se aplicar. Mais um por nível de diferença antes de rolamento, ou seja, vamos imaginar, você é Power Level 4, vai enfrentar um cara de Power Level 2, você recebe mais 2 no rolamento. Mais 2 no esforço, ou seja, no que você obtiver de diferença no rolamento após o teste, ou uma invocação adicional por nível de diferença. Parece interessante, né? Agora uma coisa muito importante, e a outra uma coisa que eu acho muito legal, que vem do Earn the Cape pro Super Power of Fate, é bom a gente lembrar. A escala de poder só é considerada entre personagens que tenham poderes similares. Então, por exemplo, é Hulk contra... Vai, vamos pegar... Hulk contra o Fanático. Hulk contra o Fanático, ou Hulk contra o Homem de Ferro dentro do Hulkbuster também. É, o Deadpool contra o Wolverine, o Magneto, o Xavier contra, vai, a Jean Grey / Fênix. Aí o que acontece? E é isso que eu amo também no Earn the Cape / Super Power of Fate. Ele permite uma coisa que é muito comum em Supers. Ele emula isso bem tropa. A questão do pedra, papel, tesouro. Se você tem um personagem que é um super brick, é um super tijolo, você vai atacar ele mental, você vai atacar ele com... Você não vai sair do braço com ele. É aquela história, como tem um quadrinho do Excalibur, eu acho que é a segunda história do Excalibur, chega, eles estão tentando parar o Fanático, não lembro se é a Lince Negro ou a Megan arranca, não, ele já tava sem o capacete da armadura dele. Chega a Rachel Summers, a Fênix, ele assim, oi, meu nome é Fênix. Adivinha o que eu faço? E derruba o cara na base do ataque mental. Sim, nesse ponto o Earn the Cape te leva a pensar, entendeu? Não é simplesmente força, não é aquele lance da força imparável contra o objeto imovível. O balanço tá no Jack and Pop, pelo visto, né? Sim. Obviamente, alguém vai falar, mas isso não quer dizer que o Super fica fraco, totalmente impossível de... Por exemplo, o Deadpool pode detonar o Galactus? Pombas, a Garota Esquilo detonou o Galactus pra eles de conversa. O seu argumento é inválido. Segundo, vamos lembrar também que é um trupe clássico de quadrinhos que você tem. Todo herói tem a sua vulnerabilidade. Clichê, Super-Homem em magia, por exemplo. Wolverine e qualquer coisa que impeça o fator de cura dele. E por aí vai, gente. Essa regra de Yukinpô não é de toda errada. Contrário, até justifica. Não, super-homem realmente fraco contra a magia, gente. Olha só, o sujeito lá com o poder mágico tá tirando o couro dele. Por quê? Porque não tem resistência mental nenhuma. E o sujeito só tá fazendo até ataque mental. Outra coisa também, isso dá base pra um tropo bastante comum em jogos de cenários de super-heróis é um super vilão, vamos descobrir uma fraqueza dele para enfrentá-lo. Isso adiciona a camada de realismo e a camada da... A camada de realismo é ótimo, né? Falando assim de tudo. Verossimilhança. Verossimilhança ou então simplesmente a ficção, lógica interna da própria ficção. Sim. Isso adiciona essa camada de uma forma muito interessante. E abre espaço para os personagens não combativos brilharem. Porque é o detetive que vai descobrir isso, é o investigador, ou seja, não vai ser o tijolo. Isso equilibra, gera o equilíbrio, né, do personagem. Não queimou toda a sua recarga para se tornar a Mulher Maravilha. É, mas em compensação, a gente está também falando de que algumas vezes... É bom você... Isso aqui até é uma coisa boa que eu acho, que algumas vezes é bom você fazer uma sessão mais lenta. Uma sessão em que você dê tempo pro jogador respirar. Isso eu acho que é um dos grandes lados positivos dessa versão. Porque não é que nem Darren Comics, que eu amo, que simplesmente você pode pegar um poder de detecção de fraqueza e foda-se. Que se lasque, entendeu? Sim, não é tão automático assim, dá um pouco não mais. Não é automático, mais. Dá um pouquinho mais de tempo e dá tempo também pro pessoal respirar e criar conjecturas. É, eu achei a escala de padrão do Super Powered Fate, né? A escala padrão é de 0 a 5, na verdade. É na sequência de 0 a 5, humano, aprimorado, super humano, meta humano, mega humano e aprimorado a gente pode considerar, por exemplo, Batman na época lá do Detective Comics ou do o famoso Batman da Feira da Fruta. Super-humano, a gente já tá falando, começando a molhar os pés aí nos caras com poderes, vai, tipo a galera lá, Defensores, né, que é o Jessica Jones. É, sim. Jessica Jones, Luke Cage. Sim. Meta-humano, que aí a brincadeira começa a ficar séria, que aí já entra, vai, aí já começa os X-Men no início de carreira, os X whatever. Sim, tomando X tudo. É. Mega humano, que aí a coisa definitivamente já tá calada. Já estamos falando de Liga da Justiça, Santíssima Trindade. Sim, podemos incluir também Doutor Estranho, podemos também... A gente pode colocar aí nessa brincadeira do... Nessa escala toda, a gente pode colocar todo mundo de The Boys, por exemplo. No caso é o Guardiões da Galáxia. Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. Gamora. É, o pessoal lá tem uma escala muito oscilante. E também, nesse ponto, pode incluir também personagens comuns extraterrenos, tipo, vai, Shi'ar, Kree, Skull da vida, pros Marvels, pros Decenal, você pode colocar a maioria dos Lanterna. Tem os marcianos da vez. Caçador de Marte, coisas do gênero. E o outro, mano, bom, aí é... A gente só não vai incluir coisas... A gente só não inclui coisas como, por exemplo, Vigia, que aí já é escala total. É, mas aí no outro ano a gente tá falando daquela categoria que é... Como posso dizer o termo? Abstrato demais pra você compreender. E se a pessoa morrer, morre o conceito junto. É, não é à toa que no lutar, no material... A escala de poder 5 é reservada para NPC. É, porque 5 aí no pessoal do Mutante Mais Feitor eles conhecem como NPX, nível de poder X. E é total irrelevante quantos pontos de poder você tem investido ou ao que valha. Esta coisa é algo abstrato do universo. Esta coisa é a porcaria de um gênio. Que pode tudo, porque o editor disse que sim, ele pode tudo, me explica, pode tudo, entendeu? É um gênio, um diabrete, é um Galactus da vida, é do tipo... Isso aqui, esse sujeito você não enfrenta, esse sujeito você contorna. Esse sujeito, você dá um jeito nele, ou esse sujeito vai voltar de qualquer forma por cima da carne seca. Estilo um Lex Luthor. O Luthor só se ele... Ok, a fase recente do Luthor, que ele praticamente pega o poder de um deus pra si. É, mas vou voltar aqui, nerdice demais, a gente fala isso aí depois, a gente vem pro Discord Movimento Feito Brasil, eu nerdo muito, eu posso nerdar muito, entendeu? Sem contar que tem outros no meu nível de nerdice, a gente pode ficar dando exemplos pra você a exaustão. Vamos voltar, né, gente? Estresse e consequência, curiosamente, ele não entra em como você vai ampliar, ele deixa isso meio vago, ele sugere usar o padrão do feito condensado, ou seja, caixas de um estresse, três iniciais, se você tiver regular ou razoável, ganhar mais uma, se tiver bom, ótimo, você ganha mais duas adicionais às quatro que você já teria, e cinco, aí você começa a ganhar consequências adicionais. Uhum. E aí ele começa a entrar nos arquétipos de poder, né? Ele sugere, ele não... Diferentemente, aí talvez pra mim seja o maior ponto negativo do Super Power of Fate, mas eu acho que particularmente pra proposta dele ser legal, ele não traz nenhum... Ele sugere algumas coisas que você pode fazer, só que ele não te dá nenhum poder específico. Até porque a forma como o jogo foi pensado não tinha nem como trazer uma lista, né, Fábio? É, e sem contar que não é só isso. Tem que pensar também que ele não lida com classe fechada, como o War in the Cape lidava. Nesse ponto, para mim, para você é uma grande falha, para mim é uma grande liberdade. É o que eu ia falar agora. Ele é muito livre nesse ponto. Basicamente, sua imaginação é... Tua cabeça é teu guia, né? Eu lembro que a minha principal crítica ao Warrior Cape foi justamente o lance das classes. Não, tudo bem. É o que eu vejo, eu já vejo um ponto que, pra mim, as classes de poder do Warrior Cape funcionam muito bem, pro meu gosto. Porque ele te dá algo que é suficientemente bem listado pra você criar um personagem ao mesmo tempo... Te dá flexibilidade para você construir personagens diferenciados. Mas, de qualquer modo, ele cita alguns arquétipos, né? Começando pelo tijolo, junto com o tijolo voador, né? Sim, as duas parentes clássicas do tema tijolo de concreto. Não é um cenário de super-herói se não tiver pelo menos um. Aham. Uhum. Uhum. Sim. Controlador de elemento. Que aí o elemento, ele não só coloca o cara que dispara fogo, o cara que dispara... Aquele inclui da Psylocke, que é capaz de atacar com energias mentais, até o Super Choque, que gera energia estática para sair voando e atacar com raios. É, lembrando que o controlador de elemento é aquela pessoa que pode controlar qualquer parte do ambiente ao redor dela, tá? Eu tenho um exemplo que eu fiz, por exemplo, que é a Sherazade. Ela, o que que acontece? Ela é chamada de Puerocinética. Ela consegue controlar grande quantidade de matéria desde que ela seja pequena. Uou, isso é irado. Muito. Muito, muito interessante. Num exemplo que eu dou narrativamente, o que que ela fez? Ela pegou eles estavam enfrentando um grupo de terroristas no mar. Eles já tinham detonado um barco torpedeiro deles. Ela usou os escombros daquele barco torpedeiro para gerar uma série de farpas pra estourar o outro barco torpedeiro. Mas, rapaz, essa cheira seria extremamente poderosa na Colômbia. Fernando. Colômbia? É... Colômbia? Você mora onde mesmo? Cicerone, essa foi a pior piada de 2020 gravada nesse podcast vinda de você. Só vou falar uma coisa. Você tem quantos sobrinhos mesmo? Ok, vamos lá. Roqueiro, homem de ferro da vida, a gente pode resumir a isso. Só que não é só um homem de... mais um engenheiro que sai mexendo com tecnologia. O Reed Richards poderia cair perfeitamente nisso e o poder de Scar seria secundário. O Homem-Formiga, que não é o Scott Lang, eu esqueci o nome do antigo. Tudo bem, a gente não fala do nome da pessoa que é abusador de esposa, tá? Mesmo que seja ficção. Até aí, ou também, por exemplo, o Aço, né? Pra quem lembra do... O Aço, ou então pra quem curte muito o material da Valiant, assim, o que você tem de gente lá que vive de tecnologia, e até mesmo estão falando de você, XO, que tu tem uma armadura, mas depois disso o construído começa a improvisar em cima, fica lindo. A engenheira do Authority. Sim. Sabe quem eu acho que cairia na categoria engenhoqueiro também? Apesar de ser só um sidekick? O parceiro do Super Choque. Ah, sim. O Gear, sim. E vamos dar um troféu para um dos melhores engenhoqueiros, na minha opinião, que é de Cartas Selvagens, o Tartaruga. O incrível Tartaruga. Mas o Tartaruga, a engenhoca, é muito mais um complemento do poder dele principal, que é a telecinese. Mas funciona bem também. A gente tem muitos exemplos. Engenhoqueiro que não falta de exemplo, e engenhoqueiro também não falta escala. Se você tem aí o Tony Stark com a escala lá em cima, com... Ah, não, tem uma armadura aqui que para uma God Slayer, entendeu? Que ela precisa de 3 reatores nucleares para dar partida. E aí você tem o Gear, que é o sujeiro, que é o garoto lá, que tem um ferro de solda e não tem medo de usá-lo. Exato. A categoria que eu acho mais interessante, assim, desses apresentados. Aham, uhum. Ok. Vamos lá, continuando. Jumper, o saltador, né, que é os noturnos da vida, né, o cara que é teleportador. Toma do teleporte. Mentalistas. Ufa, Jumper, incontáveis. Incontáveis. É. Os místicos, também contáveis. E lembrando que isso varia também, estamos falando aí de Constantine a Doutor Estranho. Sim, são os dois extremos da escala, tá? Basicamente. Uhum. Paragon, o famoso super normal, isso também tem a roto, se a gente... Olha, eu tenho uma cidade inteira só com eles, Gotham que o diga. Parágono, Gotham é uma cidade de parágonos, fato. Sim. Assim como os bairros mais pobres de Nova York na Marvel também são. Sim, inclusive Gotham é a casa do parágono Polímato, que é o Fox. Uhum, sim, sim. A gente tem é aquela história toda. A nerdade é muito intensa só nessa categoria, gente. Então, de novo, sim. Vem pro Discord. Vamos nós. Tá no show notes, entendeu? A gente quer mais carne nova pro moedor. Projetor. A diferença... Aqui fica um pouco mais clara a diferença entre o projetor e o projetor e o tipo controlador de elemento. Isso fica um pouco mais claro do que fica a diferença entre o kinético e o projetor do Warrior the Cape. Que o projetor aqui é de força bruta. O objetivo dele é utilizar aquela energia para detonar uma coisa. O controlador pode utilizar o que ele está usando de maneiras mais sutis ou de maneiras mais diversas. O projetor é tipo, vai, é o Goku, de certa forma. Ele dá kamehameha, sai soltando energia em tudo que tiver no caminho. O projetor é o Ciclope, que abriu o olho e fode a porra toda que tá na frente dele. Mas o super-homem desse caso, esse poder específico do super-homem, porque o super-homem tá fora dessa categoria, mas esse poder específico do super-homem seria o raio laser controlado, né? O projetor, ele é qualquer um que utilize disparos para atingir resultado. O que inclui cacete, aquele mercenário de Gotham, aquele mercenário da DC. Ah, peraí, você está falando de qual deles? Deadshot, o Lobo? O Deadshot. Sim, ele é o sujeito de um exemplo de um projetor de equipamento. Ele com uma arma na mão, ele consegue roubar qualquer coisa. Tira a arma dele, esquece. Mas eu tenho um comparativo aqui que eu acho que exemplifica melhor a diferença entre um projetor e um mestre dos elementos. É o caso do Tocha Humana contra o nuclear. Na teoria, os dois têm habilidades de projetar quantidades enormes de calor. A diferença é que o nuclear, ele optou em mexer a nível atômico das coisas e criar novos elementos com isso. O Tocha Humana simplesmente é: eu projeto calor, eu vibro moléculas, eu derreto coisas, eu explodo coisas. Acabou. É, e eu vou também. Beijinho no ombro, tô indo embora, tá? E pra quem não aguentar o efeito supernova, só de uma coisa, tchau. Tchau, você não mora em Bangu, tá? Fica a dica. Eu fui embora. É o exemplo caso de exposição nuclear contra o Toshimana. Os dois lidam com fogo, temperaturas altas e, na teoria, vibração de moléculas. A diferença é só que um faz uma coisa e o outro não faz por completo. Certo. E a gente tem metamorfo. O metamorfo tem duas características interessantes. Tem algumas coisas interessantes sobre o metamorfo. Primeira, metamorfo pode se casar muito fácil com qualquer coisa. Clássico caso Hulk coisa. Eles têm que gatilhar uma transformação para se tornar o super-herói, o super, por assim dizer. Ben Green, fora da forma de coisa, e Bruce Banner são dois caras. O tipo de transformação também pode ser dos mais variáveis. Estamos falando aí desde vai o Colossus, aí eu vou citar o Colossus, a versão X-Men 2099. Que ele tem que tocar algum tipo de metal para se tornar aquele metal. A gente pode incluir aí também, por exemplo, vai Mutano, que transforma qualquer tipo de animal. Mística, que você pode assumir a forma de uma pessoa. Entre outros tipos. E existe também a característica de alguns metamorfos, eles terem transformação privada. Você tem a garota Esquilo novamente. Ah, sim. Nossa heroína. Agora, eu posso dar um exemplo de super, de metamorfo também, que eu com certeza vou apanhar e vou ser muito zoada por causa dele. Sailor Moon. Não deixa de ser verdade. É uma grande verdade, Sakura, gente. Sakura, Sailor Moon. Sakura, nem tanto. Sakura, ela é uma controladora. Não. A Sakura, ela é uma controladora. Mas a é Sailor uma controladora Moon, tipo, metamorfa. Não exatamente, Palmito. A diferença aí é aquela história... A gente tem que voltar um pouquinho no que a gente começou a diferença entre Sakura e Serena é a mesma diferença pai, entre o Mutano e o Hulk. Ah, tá. O poder do Mutano é se transformar em algum animal. O Hulk, pra se tornar um herói, ele tem que se transformar. É a mesma coisa. A Serena só tem poder... A Sailor Moon só tem acesso aos poderes dela... Ah, quando ela se transforma. Quando ela se transforma. Já a Sakura, ela consegue utilizar as cartas Claw a qualquer momento. Ela não precisa estar com a roupinha que a Tomo inventou pra ela da vez. É, apesar de ela ficar mais fofa com isso, mas sim, é um sim. grande... É uma forma ótima você discernir também uma transformação de alguém que é um controlador de elementos. Entendeu? Aí a gente tá falando, e mesmo assim, o termo controlador de elementos pra Sakura é algo amplo, e algumas vezes pode gerar discussões, bate-boca, de novo, jabá. É, mas tudo bem, gente, eu acho que vamos continuar aqui, que eu acho que tem mais exemplo, né, pela frente. Não, só tem mais um tipo de poder, que é o velocista. E aqui existe uma característica interessante de como ele lida com o velocista no Super Powered Fate. Ele sumariza dois poderes do World of the Cape em um só. O velocista, propriamente dito, que é o Flash, e o Redux. Que é o multi-homem. A ideia de que você tem um exército... A ideia aqui é... Você pode ser tanto o cara que corre super rápido... Quanto a pessoa que consegue agir de maneiras tão rápidas... Que parece que são várias pessoas agindo ao mesmo tempo. É o guarda-chuva ficou bem amplo nesse caso, hein? É, ficou um pouco... Peraí, eu não entendi a diferença. Pra cara, pense qualquer um que crie várias cópias de si mesmo. Sim. E contra o Flash, que é capaz de fazer diversas coisas em um segundo só. Tá, tipo o Mercúrio. Tipo Mercúrio aquela também. Aquela cena maravilhosa do... O Mercúrio salvando acho que é em X-Men, eu não sei, só não me lembro qual, ele salvando as pessoas. Sim, contra não é na primeira uma pessoa, classe. Eu acho que é no First Class, eu aquela não sei o certo. Aquela cena maravilhosa. E ele salva todo mundo, né, da explosão. Sim. É. Contra... Ou alguém, um homem múltiplo, que aí eu tô operando por um mutante bem obscuro, que por sua vez ele é... Ah não, eu sou aqui 30 pessoas diferentes, e aí eu vou salvar todo mundo porque eu sou 30 pessoas que estão fazendo 30 ações diferentes ao mesmo tempo. Eles colocaram isso tudo no mesmo guarda-chuva. Só pra você falar que fazer múltiplas ações, muitas vezes, é mais uma questão de aspas. Velocidade, fecha aspas. Entendi. Interessante. Mas é meio zoado na cabeça. É um guarda-chuva bem amplo. Pode gerar algumas discussões, pode, mas ao mesmo tempo pode gerar muitas soluções. Para encerrar, ele traz 4 supers, né? De uma equipe conjunta, pelo que dá a entender. Eu vou ter que ser bem sincero que eu não olhei muito bem os personagens, mas pelo que eu vi, estão bem construídos. Te dando a explicação. Os exemplos de criação de personagem que estão no livro, ele começa lá dizendo: ah, 4 jogadores se reuniram para criar personagem. Aí os personagens que foram criados por esses jogadores são os personagens exemplos. É, e você vê que são bem representativos de cada uma das suas categorias. É, no caso é uma simbionte, né? Que ela, tipo, ela tem o lado meio de tijolo, né? Sim, um tijolo simbionte. Tem um vigilante de teleportador, o Kuan. Tem o cara que é um cientista maluco, que é... um velocista múltiplo com super genialidade. E por último, você tem a Fortuna, que tá mais pra uma investigadora sobrenatural. Na verdade, ela, pra quem conhece o World of the Cape, ela lê 7. A ideia é que o poder dela é super sorte. Ah, tá. Ela é a Domino. A Domino. Eu acho que o Shatterstar tem esse tipo de habilidade. Shatterstar, o Longshot, a Domino. São a trinca que lida com o dom da cagada. O Bullseye também. Só que o Bullseye é vilão, né? É, tanto faz. É exemplo. Aí, gente, parece que é muita coisa, né? Mas são 22 páginas são 22 páginas incluindo capa e a parte de créditos. E os personagens? 23, sendo que 2 páginas são gastas com a OGL versão 1. 1.0A. Mas, pra ver só, vale quanto pesa, tá? Se eu não tivesse já o meu querido, o meu feitizinho com amendoim, entendeu? Eu olharia pra ele com carinho. Porque agora tá bem mais solto. Não, agora eu tenho um sério concorrente pro Darren Comics pra fazer super-heróis em Fate. 9 fora, o sistema tá. O Super Power de Fate tá muito bom. Eu confesso que, como novata de Fate, não joguei o Wear in the Cape. Não. O Darren Comics eu conheço, eu já joguei acho que 2 vezes. Como é que chama? Gente, eu tô tão lenta hoje, tipo. Já joguei o One Shot de Darren Comics. Mas eu adorei esse negocinho aqui. Eu tô afim realmente de dar um carinho, de dar uma lida, de pensar em narrar alguma coisa desse aqui. Esse chamou minha atenção. Foi um bebê que eu gostei. Cada um tem a sua casinha dentro do jogo de super de Fate, entendeu? Agora a gente só falta um pra gente resenhar, mas com certeza vai estar na casinha. Vai ter alguém que, assim, do quarteto vai assim, não, meu, casa. Uhum. No meu caso, o Super Power Fate, ele vem, como ele vem do Cape, pra mim ele é cômodo, ele, apesar de tudo que eu vi, assim, dos detalhes que eu não curti nele, e aí quando a gente for ranquear eu explico melhor. Vamos falar dos prós e contras e uso de regra? Uhum. Bom, acho que... eu posso começar então? Porque o meu começa, é rápido. Começa, sim. O Super Power Fate, pra mim, ele tem a bênção dele e a maldição dele. Ele é muito... Olha, sinceramente, se você tá procurando algo que vai te dar um crunch legal, ou você vai pra Wear in the Cape, ou você vai pra... Embora o Super Power Fate seja, como eu disse lá atrás, algo que tomou do... coisa do Wear in the Cape, ele sofre do... entre muitas aspas, problema de ele ser muito, muito descritivo. Ele não vai te trazer absolutamente nada bom. Você vai ter que se sambar, se você quiser trabalhar só com ele. Agora, é uma leitura que por 22 páginas, ele inclui muita coisa que, tipo, livros mais antigos levavam... tinham que ser a prova de balas para abrir o que ele cobre. Concordo com você, e é onde eu vejo problema nele também. Minimalista demais. Essa onda de minimalismo para jogo Eu adoro jogo minimalista, tá? Quero deixar isso claro. Eu amo jogo minimalista, acho irado. Mas quando exagera nessa dose é que fica difícil. Porque você fica meio sem chão, meio sem parâmetro, né? Então, gente, eu tenho críticas, mas também tenho elogios, tá? Todo mundo sabe, quem ouve o podcast sabe que eu adoro colocar um amendoinzinho no Fate, eu adoro dar uma granularidade nos meus jogos. Esse não é um jogo pra mim, pra eu mestrar. Eu adoraria jogar esse jogo, mas o meu ponto aí é que eu só jogaria esse jogo com um grupo que eu conheço ele faz tempo. Porque o contrato social nele é muito forte. Não só é muito forte, você tem que entender que o risco de você pisar no pé do outro a nível de conceito é real e possível. E não tem essa história, ah, não, propostas semelhantes, aplicações diferenciadas. Quando você tem um conceito muito aberto, um pode acabar pisando em cima do pé do outro. Eu acho isso meio chato. Porém, qual é a coisa boa disso? Primeiro, é um jogo que você pode trazer para um pessoal que está começando, que eles vão viajar bonito e você pode curtir muito essa viagem coletiva. É um jogo até interessante para você trazer para quem está começando no Fate. Porque, então, sabe essa tal da liberdade que o Fate prega? Tá aqui, ó, para super-herói. Dá para fazer um jojo com isso. Com o Super Power de Fate, você faz um jojo. Você tem como você fazer todos os stands de jojo possíveis, ou até mesmo fazer Ramon. Que não é pouca coisa, tá? É uma coisa até... A sério, é uma coisa até positiva. Porque é esse o grau de liberdade que te dá. Concordo com você. Mas, ao mesmo tempo, liberdade também é maldição. Liberdade também é prisão. Você tá preso, você não tem nada pra te sustentar. Você é livre pra criar, mas você é maldito pra criar. Porque tudo vai ter que sair da tua cabeça e do diálogo com o mestre. O mestre, nessa hora, rala que nem um cão. Pra poder deixar todo mundo com uma mecânica visível para as suas ideias. Mas tirando isso, eu acho ótimo. Eu roubaria alguns dos conceitos que estão aí para alguns jogos mais na linha de anime, entendeu? Que tem os poderes mais doidos, os poderes mais... os poderes assim com... sem restrições e que a escala de poder não importa muito porque Goku faz uma Gekidama pra matar uma formiga, pra bater no Freeza e pra quebrar o bloco de gelo que tá no congelador da geladeira já faz uns 5 dias e ele não tá a fim de usar um ventilador pra aumentar a quantidade de eletricidade, entendeu? Tem essa história. Mas tirando isso, tá ótimo. Bom, da minha parte, eu, por mais que eu tenha gostado muito do Super Power of Fate, eu jogaria e narraria com tranquilidade. Entretanto, uma coisa que está me incomodando demais nele, no design, é, vou repetir a frase, ele deixou o elemento central do jogo totalmente fora da mecânica de Fate e totalmente dependente do contrato social. Por que isso é um problema? Uma vez criado, você não tem como utilizá-los, a não ser que seja previamente acertado por mais contrato social, você não tem como aplicar a mecânica de marcos e evoluções no seu poder. Ele é estático, se torna preso, o conceito do poder ele se torna preso ao contrato social, completamente fora do sistema de jogo. Para alguns grupos, isso não vai ser problema nenhum, porque vai sentar e conversar, não, eu tô vendo que o poder evoluiu nessa direção, vamos dar uma revista de contrato social. Para grupos que não têm experiência ou paciência em gerenciamento de contrato social, você simplesmente está dando material injogável para eles. O Super Powered Fate é um jogo interessante, extremamente dependente, não só de um contrato social, mas de um grupo que tenha experiência em usar, redigir. E esse é um dos casos que o contrato social tem que ficar muito bem redigido, por escrito, usar o contrato social como validador de decisões. O que significa que ele precisa ser muito bem escrito. Ele vai dar um trabalho prévio gigantesco, tá? É o preço da liberdade, você tem liberdade para fazer o que você quiser desde que você pegue e crie. Você pode ter a casa que você quiser desde que você saiba misturar cimento, areia e clarofilito e empilhar os tijolos do jeito certo. Ou você pode comprar uma pronta. Que não vai ser, talvez, exatamente a mesma coisa aqui. Você vai ter um jogo com o Super Power do Fate, você vai ter um jogo de super-heróis que é a exata medida do que quiserem. E pro mal, dependendo quão bem vocês redigirem todos os contratos sociais. Aham. Uhum. Você dizer exatamente quais são os aspectos envolvidos, as façanhas que contadas, até como uma façanha pode amplificar o poder do cara, por exemplo. Se o cara é um projetor, ele tem, vai, tiro máximo, super tiro, por aí fora. Sim, como é que os poderes evoluem, já que como os poderes estão fora da mecânica de evolução do Fate, eles são estáticos, o conceito vai ser o mesmo sempre, como é que esse conceito evolui? Isso vai ter que estar no contrato social também. Em parte, é onde eu vejo muito entrando a super façanha nessa evolução. Agora, uma coisa que torna ele positivo pra mim, justamente por isso que vocês falaram, é que ele é... Onde o ponto negativo que eu coloquei antes também é que ele é tão minimalista que ele é perfeito pra um one shot. Ele é pra você, se você não tá pensando em campanha de super, se tá pensando em narrar uma história só, uma história apenas, ele é muito gostosinho pra isso. Ele deve rodar muito redondo. Maiana, você acabou de me dar uma ideia. Eu conseguiria fazer Sailor Moon com Super Powered. Interessante. Todas as senses, todas elas. Dá pra fazer uma mesa de Sailor Moon com isso. Fácil, sem precisar de nenhuma regra adicional. Sim, o Super Powered Fate, cara, você consegue fazer quase qualquer porra. De Mortal Kombat e a Sailor Moon e botar essa galera dentro do mesmo cenário. Mecanicamente falando, pelo menos. Não, mas é que tá me caiu na cabeça, porque dá pra fazer tanto... A escala de poder não é tão alta assim. Dito isso, a gente já disse os usos, como usaria e tal. Vamos, ranqueamento. Uhum. Quem quer começar? Eu posso começar? Eu começo. Eu, de boas, eu tenho uma nota aqui. Vou ser o chato da nota, tá? Eu tô colocando 3,75 como minha nota. Ele é bom, mas ele não é tão bom o suficiente. E pra mim, ele perdeu 0,25... por um motivo simples e besta meu, que ele, pra mim, foi abstrato demais até nas explicações. Tipo assim, eu posso ser um pedante, eu posso ser uma pessoa que tá acostumada a ler 12 RPGs por ano, 12 sistemas fechados por ano, posso. Mas a ausência de maior profundidade nos exemplos pegou contra mim. Então, 3,75. Ok. Quer o próximo? Eu vou dar pro Eren the Cape. Pro Super Powered Fate, os mesmos 3,75. Por mais que eu tenha gostado muito de uma premissa extremamente aberta, extremamente minimalista, eu acredito que deixar o núcleo do jogo, o elemento central do jogo, na mão do contrato social da mesa apenas. E fora do framework de trabalho que o sistema Fate dá, eu acho que é uma falha de design medonha. Basicamente, você está dizendo, vamos jogar super-heróis usando Fate, mas não usando Fate. É o jogo de Schrödinger. Então vamos usar e não usar Fate ao mesmo tempo. Então, eu considero, por mais que o jogo seja interessante, é um daqueles jogos situacionais. Por um determinado grupo que tenha pachorra de sentar, discordo nesse ponto da Palomita, eu acredito... A não ser que o narrador queira ter um trabalho do cão, escrevendo páginas sobre como cada poder funciona, ele não funciona para one shot. O trabalho que dá não compensa. Para grupos específicos, que a galera já tem experiência em contrato social, já tem experiência em entender que a função do contrato social não é impedir que você faça coisas, mas é impedir que coisas aconteçam com você. Ou seja, aí a gente teria que entrar em toda uma discussão de filosofia do que é contrato social, não vem ao caso. Mas, a não ser que o grupo tenha uma senhora experiência em seguir o contrato social e tenha paciência para ter luz com calma, eu consigo pensar facilmente situações. Eu, na minha experiência, não preciso ir longe, com um pouco de argumentação para cá e para lá, fazer um poder... servir para coisas que são bem casos de ser um contrato social muito bem redigido. Se eu penso em... E de você em Mago Ascensão? O quê? Mago? Nest. É nem o pior. Nest. Nest foi onde eu mostrei a minha habilidade de torcer e retorcer coisas. Aham. Uhum. Foi Nest. Então, sem um contrato social muito redigido, ele é um jogo no qual o narrador ficará refém de um jogador que seja rápido de raciocínio e bom de argumentação. É uma na minha opinião, uma falha de design gigantesca você deixar o elemento central do jogo fora do ecossistema Fate, deixar tudo nas costas do contrato social. Ou seja, eu não posso narrar isso pra você jamais. Sim, ok. Pelo menos você quer terminar? Você quer mandar ou você termina? Não, eu posso falar agora se termine. Eu vou... Pô, cara, eu acho tão triste, assim, eu não... da ranquear, assim, eu não... Eu particularmente não gosto de dar notas. Sei lá, eu acho que é trauma de provas. Mas eu vou dar 4 pra ele, porque eu gostei bastante do material. Eu discordo de você, Cicerone, porque pra mim não é preciso um trabalho tão grande assim de páginas e páginas de poderes. Você pode levar personagens e poderes prontos pra um evento, fichas prontas, personagens prontos, poderes definidos, tudo ali nos aspectos. E jogar ele de boa, que eu acho que ele vai rodar redondo, porque ele é muito simples de explicar, simples de jogar, simples de pegar. Eu acho que ele foi, na minha visão, foi feito pra isso, entendeu? A versão... Eu não joguei o War in the Keep, mas pra mim é a versão one shot do próprio, entendeu? Que é um defeito do minimalista. Minimalista, eu não consigo ver nem seja extremamente minimalista. Dê pra rolar campanha com eles, não, certo? Então é isso. Bom, vamos lá, né? Pra começar a nota, né? Eu queria falar uma coisinha que tá lá na Arte da Guerra de Tsu, que diz o seguinte: isso não é só pro World of Cape, é necessário pro Fate. É necessário muita complexidade para simular a simplicidade. As pessoas acham que o Fate é um sistema extremamente simples. Ele não é. Ele só parece. E ao mesmo tempo, eu discordo do que o Cicerone disse anteriormente, quando ele diz que tá tudo em cima do contrato social, e ao mesmo tempo não discordo. Mas por quê? Vamos lembrar de um conceitinho bem rapidamente, um conceitinho Fate. Aspecto define coisa, perícia diz como você vai lá, façanha diz aquilo no que você é bom e traz consequências. O quanto aquilo se desgasta. Dito de maneira rápida, a visão do Cicerone do Superpower Fate é correta? Joga-se na ideia do contrato social. Pra mim, isso não é um problema. Muito pelo contrário. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, essas bases do Fate já estão todas amarradas dentro do Superpower Fate. Ele mostra que você tem que atrelar coisas com o Power Skill, que você vai precisar de um aspecto de poder, da sua ação de poder, tudo atrelado. Agora... E aí é que vem o detalhe. Por outro lado, a capacidade do jogador dobrar uma situação e de aplicar Rule of Cool no momento certo, pra mim, diferentemente do Cicerone, do Velho Lich, e eu acho que talvez a Palomita concorde um pouquinho mais com isso, eu não acho um problema muito pelo contrário. Aham, uhum. Pra mim é a solução. Eu costumo dizer que quando eu vou dar ralo, na Dungeon Geek ou qualquer aventura final, a coisa que mais gosto era é a situação do tipo, o cara vir com uma ideia mirabolante, tirada quase que literalmente do pra vir e mostrar pra mim, ó, dá pra eu fazer. Carrinho de pipoca bomba, no Nest as invenções que rolavam, em aventura de tudo quanto é jeito, eu já peguei cada coisa meio... Evil Papagali contra o Piranhonhoca usando um trio elétrico de Igreja Crente para fazer o sopado de piranha no mar de Cananeia. É isso que, para mim, é o fundamento do Fate. Para mim, o fundamento do Fate é muito mais sobre o que você vai fazer. A regra é um suporte bom. Dito isso, o meu problema com o Superpower Fate tem a ver um pouco com o que o Cicerone disse. Eu, particularmente... Não me importaria se ele trouxesse algumas coisas um pouquinho mais bem azeitadas, que é o que tinha no War in the Cape. Claro, mesmo que não fosse uma classe fechadinha, como era no War in the Cape, que não é fechada também, mas enfim. Ouçam lá o do War in the Cape pra entender. Trazer uma... Tipo, você traz os aspectos, traz uma lista de possíveis poderes que a pessoa pode ter como uma façanhas e tal. Isso já ajudaria. Pra mim, esse, entre aspas, abandono pro narrador provoca um problema do Superpower Fate. Você tem que ser um cara que tenha minimamente uma ideia, o grupo tem que ter minimamente uma ideia de tropos e do funcionamento do sistema para criar um personagem tranquilamente. De outra forma, vai dar pesadelo, vai dar problema. Pra mim, eu não gostaria de dar 4, porque pra mim 4 foi o que eu dei pro Fate de 4 cores. Que por mais que ele seja bom, e ele é bom na sua característica, eu considero ele problemático. Eu considero ele problemático pelo mesmo motivo que o Cicerone considera o Power of Fate problemático. E pra mim o Fate 4 cores é ainda pior nesse quesito. Ele deixa... Eu nunca daria 4 pro Fate 4 cores, nunca teria dado 4. Bom, enfim. Você deu 3.75. Enfim, o que acontece pra mim particularmente é isso. O Darren Comics eu dei 4.2. E eu acho que eu vou ficar com 4.2 também pro Super Power Fate por um detalhe, pelo detalhe reverso. Enquanto o Super Power Fate, enquanto o Darren Comics tinha crunch demais, na minha opinião, o Super Power Fate tem crunch de menos. Faltou a entradinha de amendoim. Eu não sou muito fã do crunch excessivo, quem me conhece sabe. É aquela história toda, a gente tem um pacote de amendoim e um pacote de paçoca na sua nota, basicamente é isso. Isso, de certa forma. Eu acho que ele pecou, os dois pecam demais. Um peca pelo excesso, o outro peca pela falta. Um peca exatamente porque tem muito crunch, muito poder, muita coisa. O outro peca porque não tem nenhum ponto de partida. Eu não sou muito pelo contrário, acho maravilhoso. Tem muita liberdade para criar coisas. Só que eu acho que você tem que oferecer um ponto de partida sim. E nesse ponto, para mim, Super Power of Fate pecou. Pecou bastante. Entendo a premissa do Super Power of Fate. Entendo o objetivo dele. Mas para mim, ele tem esse problema. Justo. Agora a gente só precisa calcular a média. A média? Só um minutinho que eu já tô terminando. 3,925. 3, pode. Se for para arredondar, daria para arredondar 4. Opa, 3. Ele fica na. Ó, ele vai ficar na. É do destino de 4 cores. E não acho. E particularmente, eu tenho que ser bem sincero, como oposto. Não é, na verdade, isso é o Darren Comics com o Super Power Fate. Um traz crunch demais, outro traz crunch de menos. O destino de 4 cores, ele é ainda mais frágil. Eu acho que ele ganharia, ele pularia dos centésimos em relação ao destino de 4 cores, na posição, deixa eu pegar do mais atual, que eu tava na ficha, tava no, deixa eu ver aqui no do Fate condensado, ele tá lá embaixo, tá na posição, tá em 15º, tá bem abaixo, só tá acima do projeto do Memento e dos livros referência. E lembrando que não demos nota para Fate condensado. Sim. Não é algo ruim, porque é um livro de referência. Mas eu ainda acho que ele tem... Assim, é um módulo legal. É um módulo bom de maneira geral. Só que aí eu tenho que ser bem sincero. Pelo preço que ele tá na Drive-Thru RPG, vai direto pro World Equipe, você vai fazer melhor. Dá quanto? Se eu lembro bem, são $15 na Drive-Thru, $25 World Equipe. Um minuto que eu já confio. Pô, desculpa, por mais de $10 você leva o universo completo. Não, World Equipe, pode passar direto. É. Vai, pula. Se tivesse na categoria de $5. Deixa eu confirmar. Pra valer a pena, tinha que ser pay what you want. Não, eu acho que é assim. É aquela coisa, pelo que eu percebi de vocês falarem, como eu disse, mais uma vez. Ah, não, calma aí. Eu tô queimando a língua, gente. Não vamos ser desonestos. Acabei de confirmar. Quantos cheetos? Tá 6 cheetos, Super Power. Ah, não, tá aceitável. E eu vou confirmar o World Equipe. Laranjinhas, amor. Laranjinhas, cheetos. Olha, ficou um pouco mais racional, porque o World Equipe tá 12. Ainda. Metade? É. Se você imaginar que. São $6 a mais. Cara, posso dizer uma coisa? Eu ainda acho caro pra caramba. Porque eu tô com a impressão, eu não tive acesso ainda ao Let in the Cape, mas eu tô com a sensação de que eu tô pagando metade do preço do outro, que é um livro completo, pra levar um livro, um panfleto de um panfleto de jogo minimalista. Nesse ponto, entendeu? Eu concordo. Eu concordo. Eu esse concordo parcialmente. Eu concordo. Mas, assim, se tiver condição, deixa de... Não deixa de ser maneiríssimo. Mas, definitivamente, se você puder pagar os 12 dólares, leve o Warren the King. Opinião pessoal. Bom, gente, acho que por hoje é só, até porque, nossa, toma bastante tempo. É, a gente tá prolixo. Mas, então, gente, considerando, tá na hora de dar tchau, né? Tá na hora de dar tchau. Sim, considerações, avisos, chamados. Bom, não adianta a gente falar muito sobre os eventos, porque agora tá chegando o final do ano, e além disso, no momento que a gente dá, esse podcast vai ir pro ar, já vai ter passado, eu pelo menos, a última Dungeon Geek do já vai ter passado, porque eu não vou, a gente tá gravando numa sexta, seria no sábado seguinte, eu acho que eu não vou conseguir editar até lá, uhum. Mas enfim, se alguém tiver mais alguma coisa, vou pedir pro pessoal, primeiro, dá um... Você tá ouvindo a gente, ainda não tá no Discord do... Entendeu? Se você tá ouvindo a gente e ainda não tá no nosso Discord, no Discord do Movimento Fate, entra. Tá aqui no show notes, tá? O link. E eu garanto uma coisa. A comunidade não é exatamente um gigante, mas ela é ativa da forma que ela é. A gente não tem 50 mil mensagens por dia, a gente não precisa, mas todas as mensagens que estão lá são pertinentes e importantes. E volta e meia, a gente tá... Não só eu, como o Cicerone, o Mr. Mick, ou até mesmo a Palomita, a gente está ajudando a comunidade. Muitas vezes você vai ver discussões quentíssimas, não só de regra, mas de ambientação, acontecendo casualmente, como fosse apenas um sábado qualquer. Vem para a comunidade. A gente vai precisando sempre de carne fresca para o moedor. Exato. Gente, o link para o Discord tá lá no, vai estar no show. E a gente, lembrando sempre, né, que a gente tem o Facebook, o Movimento Fate Brasil, temos comunidade também no Telegram, no WhatsApp, você encontra os links no site fatemasters.podcast.gitlab.io. E-mail da gente, fatemasters.gmail.com, críticas, elogios, sugestões, brinde de assessoria e proposta para quem aí quiser comprar o podcast, entre outras coisas, manda pra gente. A gente aceita também doações de quadrinhos. E se você tem um outro podcast e quer fazer um crossover com a gente, chama. Pode chamar, a gente tá aí para falar. Estamos abertos para qualquer proposta, mediante uma conversinha prévia. A gente tá aceitando até tickets de alimentação. Não, aí é sacanagem. Não, peraí, a gente aceita vale transporte. A gente aceita vale transporte. E cartão do bom em São Paulo, tá? Ah, a gente tá aceitando Pix também. Peraí. Ainda não combinou, tá? Mas a ideia... Mas quem sabe, a gente, né? Não ainda... começa ano que vem assim a... Então, gente, a gente aceita Pix, aceitamos doações... Pinga aqui na paginazinha de apoio da gente, entendeu? Porque, por enquanto, a gente são 53 programas feitos só no amor a você e à comunidade. E ao RPG e ao Fate. Amém. E é isso, né, gente? Porque quanto mais Fate, melhor, né? Sempre quanto mais Fate, melhor. Quanto mais Fate, melhor. Boa noite, galera. Boa noite. Bom dia.